getting away this time. With that willing suit in rhyme. No, you're not getting away without making a high bitch it's Comedy of Errors, uma música de Weatherman, e passamos para dois grandes nomes da música portuguesa, The Legendary Tigerman e a música Red Sun, e depois E Não Sobrou Nada, dos Linda Martini. We'll be right back. Playlist com Miguel Bettencourt. Entra agora no alinhamento da playlist Shame e a música Human for a Minute, daqui a pouco Dede e Spoon. We'll be right back. loved, may it be left undisturbed, just for a second of peace. And as I count all my foes, distinguished and closed, is how I hope they remain. For this life is too long, and this world has been wronged by sinners and saints among. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. We'll be right back. Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado até às 21 horas. Ouvimos a música Global Eyes dos DD, passamos para Spoon e a música Inside Out, depois Destroyer e Emily Satt, respectivamente com as músicas It's Gonna Take an Airplane e Come Wonder With Me. Playlists com Miguel Betancourt.

A fechar a primeira hora da playlist de hoje, ficamos com Ornatos Violeta. A música é Mata-me Outra Vez. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, na segunda hora da playlist de hoje, passarão por cá Soul Coughing, Ex-Wife, Funky Destination, The Acoustic Foundation, entre muitos outros. Deixe-se ficar desse lado, na companhia da Voz da Terceira. Fala-me um pouco mais. Era tão bom ficar. O mal é que eu já não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou capaz de me ouvir. Fala-me um pouco mais. Era tão bom subir e dar o que eu nunca dei. Mata-me outra vez. Era tão bom de... Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinheiro. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist de hoje. Eu sou o Miguel Bittencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados, das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com OK Go e a música Get Over It. Passamos para Beck com Peaches and Cream e depois Soul Coughing e Cake trazem as músicas Moon Sammy e Sheep Go to Heaven. Just a pain. incoherent. Your mouth is buttered with lies. Yes, why but you could call it enigmatic. All your thoughts about the chair are full of static. And automatically your mind goes down the table to the chair. Your body says, well, Sammy, can you come back? Strum it. Technicality behind every object is a mathematic. An obscure substance diffused with a kinetic force energy. An obscure gun, so shoots a gun at the feet of the world. A dances, shoots a gun at the feet of the world. Dances, shoots a gun at the feet of the world. Dances, shoots a gun at the feet of the world. A dances, shoots a gun at the feet of the world. Babylon mystery, mother of harlots. And all these abominations of the earth that sit on many waters, drunk with the blood of the martyrs of Jesus. And I wondered with great admiration. Playlists com Miguel Bettencourt. Play on my panpipes. sunset strip. I don't wanna feel the emptiness. Gold marquees with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna go to Sunset Strip. I don't wanna feel the emptiness. Gold marquees with stupid band names. I don't wanna go to Sunset Strip. On the forceps, the stone mason does all the work. The barber can give you a haircut. The carpenter can take you out to lunch now. But I just want to play on my pan pipes. I just want to drink me some wine. Depois de Cake, Soul Coughing, Beck e OK Go, que abriram esta segunda hora da playlist de hoje, passamos para os portugueses Ex-Wife. A música é Fantasma. Daqui a pouco vamos com funk até praticamente ao fim da sessão de hoje. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinguim. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Aproximamo-nos do fim da playlist de hoje e fizemo-lo com Funky Destination e a música The Inside Man. Entram no alinhamento os portugueses Cais do Sodré Funk Connection e a música Offbeat, depois Marta Ren e The Groove Velvet com Don't Look. Show. I got all my boys. calibration tape at 250 nanowebers per meter. Fringing compensated. NAB equalization. 1 kilohertz. Entrar na reta final da sessão de hoje da playlist, vamos ouvir The Acoustic Foundation e a música Feed My Soul. Depois, Pedro Abrunhosa com uma das músicas do seu álbum de estreia, Viagens, a música Não Tenho Mão em Mim. Around. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da Playlist. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a Playlist na Voz da Terceira aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, recordo, podem ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Podem também visitar-nos em facebook.com/playlist.rca. Encerramos então a sessão de hoje com os portugueses Buda Power Blues, com a participação de Maria João nesta música. A música é I Feel So Blessed. Da minha parte, como é habitual, despeço-me com os votos sinceros de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado. Lord, I feel so blessed right now. For all is a greater gift, full of joy, music and love. I keep raising the bar, having a fresh start, reinvent myself again. My four dogs favorite bit, the bike I ride, I just don't wanna be tired. Lord, I feel so blessed right now, for all the love I have found. Lord, I feel so blessed. For all the Thank you.